Apesar do presidente George W. Bush ter declarado o fim da guerra no Iraque no dia 1º de maio, os confrontos são constantes no país. Horas depois do ataque, o exército israelense começou a retaliação com bombardeios. O terror volta a assustar o Oriente Médio e a ameaçar o processo de paz. O homem faz a guerra, tiroteio, a bomba mais foda do Iraque. A rima, acredita, é uma coisa imprevista. Surge na rota de uma mente terrorista. De um mundo filha da puta, passa o pan-americano. Das coisas que cai, o homem destrói. Da Coreia do Norte, treme a ONU, treme a ONU. O capital irracional tá colhendo o que é mal. Os frutos não foram colhidos da lavagem cerebral. Clique, clack, tec, estoura o Mac. Contagem regressiva pode ser na Tailândia, na Ceilândia, Haiti, é logo ali. Palestina, eu tô contigo até na China. Eu acredito, Cuba socialista. Sem Coca-Cola, Peter Pan, comunista, Vietnã. As FARC no terror, marxista, mete o som. A foice e o martelo invade todos os parâmetros. Ideologia incorporada por latino-americano. Lula, Castro, Chaves, Che, loucos pelo bem. Exemplos de quem vem. Então vem, vem, vem, vem. Locomotiva, locomotiva, locomotiva, máquina de guerrilha. Locomotiva, locomotiva, locomotiva, locomotiva, locomotiva, máquina de guerrilha. Não sei, não sei, esperar de onde cheguei. Da direita pra esquerda, a invasão é de vez. Tiro pro alto, invade o planalto, sangue escorre pelo asfalto. Um mega terrorista número um da rede Al Jazeera. Um filme americano que liga. Confira, confira, confira. Na nova Hollywood mundial, o país tropical, verdadeiro carnaval. Mal. Mas aí, isso locomotiva na mira terrorista. Explode a torre de Pisa ou do Big Bang. A luta pela causa de Jerusalém, Palestina, quem diga? O ataque na faixa de Gaza pelo comando israelita. A riqueza cristã em Roma, o manifesto comunista. A guerra carioca mata mais um com a bala perdida. O comando capital domina bem a capital paulista. É o contraste, é o ataque, o domínio de Brasília, o ideal. Na hora da revolta é o combate, entrou em negociação. São os conflitos, são os conflitos. Atenção, atenção, atenção, atenção, a área está cercada. Solte os reféns e jogue suas armas no chão. Talvez não, acorda covarde. Tem bomba pra explodir à vontade. O Senado vai pulsar com a cabeça de quem mata à vontade. Com uma caneta ou ação, nos deixa sem futura, sem educação. Agora é nossa vez, os locomotivos outra vez. Na mente, carga explosiva, vou engatilhar, mirar. Vou atirar agora, a rima que destrincha. Psicopata pela justiça, raiva da polícia. Quando não acha, forja e incrimina. Meu motivo é esse mais um pouco, por isso eu sou louco. A firma está em cima do rap que esmirilha. Governadores, estou cheio de calúnia. Seu crédito aqui se esgotou, é só areia. Fua, em quem vou acreditar? Entrevistas televisivas não me trazem emprego, comida. Pensarei melhor, vou pesquisar em quem votar. Quem assimila, se identifica. Apresento locomotiva, interior paulista. Peso no grave, batalhão, formação, pelotão. Um a mais filiado à família. A família. Locomotiva, locomotiva, locomotiva. Máquina de guerrilha. Locomotiva, locomotiva, locomotiva. Máquina de guerrilha. Locomotiva, locomotiva, locomotiva. Máquina de guerrilha. Locomotiva, locomotiva, locomotiva. Máquina de guerrilha. É nós mesmo, rapaz, daquele jeito, nego. Oh, oh, oh. Chicote estrala pra quem não tiver proceder. Canto rap favelado pra fazer boy tremer. Enfim, pra somar a intenção é humildade. X4 parceiros aliados em alta voltagem. RC mais cruel do que nunca interior. A bala sonora que atravessa nunca sem rancor. Dos porcos de farda ou dos cu do axé music soul. De mil grau protagonista do filme triste, que narra a esperança do detento à liberdade. A fúria do assassino que faz rasgar blindagem. Importado com fuzil. Puta que pariu, mas o corpo na calçada descartando que nem bombril. Agora chora, não adianta rezar. Agora chora, quando quando o tiro atravessar. E é só um efeito retrógrado criado por um sistema podre, carrasco e amargo. Agradecido até umas horas e vim pra somar, pra ser mais um guerreiro com sede de matar a injustiça, doidão nesse mundão sem paz. Locomotiva, subindo o gás.